que és tão jovem a reinar. Fez o que era mal ao Senhor desagradar. Jerusalém cercada, a dor a gritar. Mas em meio à fome, a esperança a brotar. Mesmo na prisão, a esperança reluz. Nos cativos, tua graça brilha. Liberdade em ti, vamos nos levantar. Nabucodonosor trouxe dor e aflição, mas o coração clama por restauração. Os muros caíram, mas não há fé. Teus planos são grandes, Senhor, eu creio. Reluz nos cativos.